Meia 1-2. Uno 6-1-2, mobília para o externo, complete final de torre. 1-1-8, decimal 6-12, um bom pouso. 2-8-6, obrigado, bom trabalho. Caçama, TNB. Sierra Mike Foxtrot está autorizado descida para 2 mil pés. Ajustado 1-0-1-0, Sierra Mike Foxtrot. 2 mil, Sierra Mike Fox. Seu pro localizador agora completa a esquerda, 1-2-0. Mede, esquerda, 1-2-0. Salvador, Brazilian Force 2-0, 2-0. Roger that, Brazilian Force 2-0, 2-0, go ahead. Could you confirm next intersection, Gonza intersection? Oh, according what I received after Leda, you're going to find Peter Sunoga, but you can coordinate it now with Recife Center. You have to call them now on frequency 13325, if unable, 125.1. Could you confirm if unable? Call now on 3325 and... Enable 125.1, 125.1. 125.1, thank you. Brazilian Force 2020. Conda 076, established LS 10. Condo 076, complete final contact now, tower 118.6, choose. 076, 118.62. Tower dot, Condo 076, ILS runway 10. Condor 076, number 2, approach, wait for landing clearance. Condor 076, and the wind check please. 110 degrees, 15 knots. 4 horas de autonomia alterna Campinas. 3567, taxa autorizado, Juliette Alfa, ponto 010, torre 1186, altímetro 1010. Taxi Juliette Alfa 186 com 1010, 3567, obrigado. Salvador, tá 3894, transfere com a informação November, vai atingir 150. São 3894, acione identificação, autorizada a chegada Mari, está presente voo ITAP descendo 050. TAP, 10050, tá 38 mais 4. 7, Salão 121, decimal 9, livrando a direita, uma boa tarde. 219, obrigado. Salvador, 1612 da Gol, livrando a sua escolha. Gol no 612, Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 1, Portão 04. Alfa, Kilo, Pátio 3, 1-04. Gol no 925, chama Recife no 260, alternando 128, decimal 8. 260, 288, Recife, gol 925. Paulo, Gol no 856, pushback, acionamento, posição 7. 07, autorizado, chame táxi. Autorizado, no 856. Estou em Salvador, muito boa tarde, tá 3567, ponto de espera, dono zero, pronto. 3567, visual com 767 na cortíssima. Afirmativo. Autorizado, Aliane Manter, dono zero, 3567. Autorizado, Aliane Manter, tá 3567. Autorizado, ILS por Serra Mike Fox. Afirmativo, Serra Mike Fox. Confirma se o senhor está estabilizado? Afirmativo. Contrata agora com a torre 118.6 dúzia, Serra Mike Fox Trot. 18.6, obrigado, até daqui a pouco. Oi, Salvador, muito boa tarde, Papá Romeu, Serra Mike Fox. Serra Mike Fox Trot. Mantenha aproximação, aguarde pista livre. Ed Mike Fox. Condor 076 on the ground at 40, ground 121, decimal 9, good afternoon. 129, bye bye, Condor 076. Galeão, level 360, decola da 10, a saída da Elbdev, a Upper Whisky 50 até Elbdev, após Upper November 857, o transponder é 50 16. Poderia confirmar o controle, por gentileza? Controle 1198. 1198. Sim, 8002, chamar para posicionamento. Chamará para posicionamento, graças. Condor 076, clear taxi via Alpha Kilo Apron 3. Report on Apron 3. Alpha Kilo Apron 3, Condor 076. Salvador Web 6720. Web 6720, minuto a cópia. Guarda. Estado de chegada bom. Descendo inicialmente em nível de voo 060, apresente voo em posição Pelo, segue como número 2 na aproximação. Como número 2 para a posição Pelo, descendo para o 060, o Oscar Romeo Alfa. Informa 076. Web 6720, cópia. Siga. Web 6720, autorizado Salvador Galeão 340, via Teruísque 50. Decolo no zero, esquerda, direita, saída da El, Leda Videv. Controle 119, decima 8, aciona 50 no 3. Cancelada presente, vai interceptar a base da onda 7 da direita, tem prioridade? É o tráfego único. Você vê cancelada presente, vai interceptar a base da onda 7. Sim, Serra Mike Fox Trot, modificar os 49, livre base pela direita, chame na final. Ciente, Mike Fox. Então 3567, decola 42, controle 119, décima 8, uma boa tarde. 7198. Ah, ok, 19. Gol 602, transfere, perdeu o contato com você, está mantendo 150. Gol 602, acione identificação, autorizado chegada Mário, descendo ao 070. Informa o senhor questionando a identificação, o Centro Recife está ciente do seu contato com o Salvador. Ok, obrigado. É 70 autorizado, então identificou o governo. Controle, boa tarde, TAN 3567, muito boa tarde, contato radar na decolagem, subindo a nível de voo 360, saída Gole, Eval Fito. Gole, Eval Fito para 360, TAN 3894, está livre de restrições à frente, descendo a 2000 pés. Está livre a final ILS para pista 10 de Salvador, reporte estabilizado. Livre de restrições, desce para 2000 pés e o ILS está autorizado, vai reportar quanto estabilizado, 3294. O Oscar Romeo Alfa está reautorizado, 4000 pés, ajustado, 1010, 10010. Para 4000, 10010, Oscar Romeo Alfa. Gol no 273, descendo agora a nível de voo 050. Para 050, gol no 273. O gol no 602, descendo ao 060. 060, 602. no céu do Serra Mike Fox. Serra Mike Fox, livre pouso, vento 1 no 0 graus, 1 no meio nós. Gente, Mike Fox. Boa noite, 56, ponte espera, 210 próximo. Uno 856, a linha decola da 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-6 nós. A linha decola na 0, boa noite, 56. Uno 602, redução 240, nós está seguindo como número 4 na aproximação. 249, número 4. Serra Mike Fox, follow 45, prossegue para qual pátio? Da Bada, senhora. Autorizado backtrack, reporte pista livre, Serra Mike Fox. Mike Fox. Confirma o vento para o Serra Mike Fox. Vento 1-0-0 graus, 1-4 nós. Gente, obrigado. Aguarde, 3567, mantendo a princípio a saída. Mantendo o perfil, 3567. Na 3567 foi autorizado pelo Centro Recife, da presente fora o FIT. Centro Uno 602, redução 2109. 210, 602. Uno 856, decola 46, controle 1-9, décima 8, uma boa tarde. 856, boa tarde. Controle, 1856 da Gol. 1856, boa tarde. Contato radar na decolagem, subo 390, saída Pucajamo, Aracaju. Pucajamo, Aracaju. Se autorizado, vou Aracaju. Aguarde coordenação com Recife, o gol 1856. 1856, agora dando troco. Romeu Alfa, série de restrições à frente, autorizado descida para 3 mil pés, ajustado 1-0, 1-0. Para 3 mil, sem restrição, 1-0, 1-0, Oscar Romeu Alfa. 1-2-7-3, tarifa de restrição à frente, desça para 4 mil pés, ajustado 1-0, 1-0. Para 4 mil, com 1.010, liberado a restrição, voo 1-2-7-3. Voo 1-602, descendo agora a nível de voo 050. 50-50, 60. Uno 856, controle. Escute. Está autorizado voar da presente Aracaju, porém o senhor está restrito no nível de voo 370, 370 restrito para Aracaju, o gol no 856. E autorizado voar no 330, 1856. Aguarde de coordenação com o Recife. Escuta. 3894, passando Duna, completo final Torre, 118, decimal, meia dúzia. 3894. No 856, Recife autoriza nível final 330, como solicitado, seguindo Aracaju. Eu autorizou 330, 1856, Aracaju. O Papatango, Oscar Romeo Alfa, descida 2000 pés, ajustado 1010, está livre LS para cabeceira 10, Salvador, reporta estabilizado. Nível LS descendo para 2000, reportará estabilizado, Oscar Romeo Alfa. TAN 3567, chame Recife no 3325, alternando 1251. 3567, boa tarde, um bom final de domingo. É grata. Torre Salvador, TAN 3894, passou em GSR estabilizado. TAN 3894, livre pouso, pistão na zero, vento 1900 graus, 149. Pouso autorizado na pista 10, TAN 3894. Autorizado descida para 4000 pés da presente, voo no 602. 4000, soa 20, limite ao lote, 602. Uno 273, está livre das restrições à frente, descendo a 3000 pés, ajustado 10, 10. 3000 com 1010, o voo 273. Trip 5415, está na escuta do controle? Afirma, prossiga. Ele está afastado agora 59 milhas, sudoeste de Salvador. Serviço radar encerrado. Chame agora controle Ilhéus na frequência 120, decimal 1. 201, obrigado, bom serviço, até a próxima. Até. Solo Salvador, UTA 8002, posição 9, está pronto para o pushback de acionamento. Autorizado, chamar para o táxi. Autorizado, chamará para o táxi 8002. Solo Salvador, web 6720, pushback de acionamento no 01. Autorizado, chamar para o táxi. Autorizado, chamará para o táxi 6720. No 602, redução 1909. 192, 602, pode prosseguir descida? Consegue para 3000, gol no 602. 3000, 602. Gol no 273, está autorizado descida para 2000 pés, ajustado 1010. Está livre final ILS, pistão na 0 de Salvador, reporte estabilizado. Para 2000, autorizado ILS, reporte estabilizado, gol no 273. T73, redução 1909. Redução 199, voo 273. Controle Oscar Romeo Alfa no localizador. Oscar Romeo Alfa está a meia milha da posição Duna, completo final, chame Torre, 118, decimal, meia dúzia. A Torre agora, Oscar Romeo Alfa. Torre Salvador, boa tarde, Papatango, Oscar Romeo Alfa, está no localizador. Oscar Romeo Alfa, mantenha a aproximação, aguarde pistão no zero livre. Vai aguardar, Oscar Romeo Alfa. Gol 1602 para o localizador, direita 060. Direita 060, 60. 3894, falou 53, falou 121, decimal 9, boa tarde. 209, boa. Prossiga. Está ciente da Oscar, quando possível, Galeão, nível 340. Sim, que saiu da prevista da EU, lê da BDEV, aguarde cópia. Obrigado, meu escuta. Solo TAN 3894, livrou pista pela Eco. 0, vento 1, 1, 0 graus, 1, 4 nós. Livre pouso para o Oscar Romeo Alfa, baixar o trabalho. Yolo, pátio 3, e reportando para ingresso no pátio principal, 3294. Uno 856, chame Recife, 12545, alternando 126, decimal 85. 1856, boa tarde. Uno 602, está autorizado a descida para 2000 pés, ajustado 1090, livre LS, pistão no zero de Salvador, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, livre LS até 2000 pés. 1005. Bom, no 601, pronto para cópia? 601, na escuta. Autorizado Galeão, nível 340, via Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16 Groof, Upper Zulu 14, Toquim. Saída da EL, Leda Bidev. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5027, coteja. 601, autorizado Galeão, nível 340, Upper November 857, seguro. Upper Zulu 16 Groof, Upper Zulu 4 Toquim. Decola da 10, curva direita, da Eoleta Bidev. Controle 198, transponde a 5027. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Reportará no 601, obrigado. Solo Salvador, TAM 8002. Está com 161 pessoas a bordo, autonomia de 3 horas e 55 minutos, alterna Guarulhos. Pronto para táxi. Confiante pessoas a bordo, 8002. 161. Gente, 161 a bordo, altímetro 1010, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera, torre 198, decimal meia, bom voo. Juliette Alfa, 118, decimal meia, grato, bom trabalho, senhor. 3894, mantém posição antes do pátio principal, aguardando a aeronave que vai passar no táxi. Está mantendo posição, 3894. Solo M6720, está com 139 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterna com fins para o táxi. Uno 39 a bordo, altímetro 1010, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal meia, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 18.6, grato 6720, uma boa tarde. Aguarde antes da Alfa, vai dar passagem ao TAM que passa à sua direita. Ok, vai dar passagem à aeronave da TAM, 720. Para de prosseguir após o TAM. Afirmo, após a aeronave da companhia, táxi via parte principal, portão número 7. Parte principal para o 7, TAM 3894. Oscar Romeo Alfa, solo 57, vai prosseguir para qual pátio? É, vai para onde está o Oscar Romeo Alfa? Gente, Oscar Romeo Alfa, solo 121, décima nave. Solo Salvador, boa tarde, está passando o Oscar Romeo Alfa, está de frente, para ele. Gente, Oscar Romeo Alfa, táxi via Kilo, pátio 3, pátio principal, reporte ingressando na Lima. Repouso, piscina 0, Bruno 273. Boa tarde, web 1720, ponto de espera da pistão 0, pronto para decolagem. Gente, web 1720, mantenha o ponto de espera. Mantenha. 273, Solon 2000, Solon 21, decimal 9, uma boa tarde. 219, livrado, 273. Golo 602, livre pouso, pistão 90. Vento 1, 90 graus, 94 mais. Esse livre pouso é pistão 90, 60. Pistão 8002, visual com tráfego nacional. Afirmativo, está visual com tráfego nacional, 8002. Pistão 8002, após a passagem do tráfego nacional, a linha mantém 10. A linha mantém 10, 8002, após a passagem do tráfego. Romeu Alfa, ao ingressar na Lima, Xane, Torre 1, no decimal 6. Tan 3897, autorização Guarulhos, nível 340. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50, saída da El Leda Bidev. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5032, coteja. Guarulhos autorizado, nível 340, Upper Whisky 50. Decola da El Leda Bidev, da 10 com primeira curva direita, 198 ao controle, 5032 é o transporte, tá 3897. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Camará, 3897. Com 273, táxi via parte 3, parte principal, portão número 3. Gente, parte principal para o gate número 3, eu vou, 1273. Uma 602, solo ao 03, livrando a direita, solo 121, nesse momento, uma boa tarde. 219, boa tarde, gol no 602. A 17, afirmativo, tá operando. Paulo Salvador, gol 1602, livrou. 1602, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, chama para ingresso, pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, chama para ingresso no pátio principal, gol 1602.